confirme seu estimado de pouso. Estado 2030, não há tráfego conhecido para informar. Está presente em frequência livre, tem um bom voo até o Serra de Charlie. Mizuno 90, informa o helicóptero a sua posição de 2 horas, 503, não irá interferir na sua aproximação. Completa final, China 2, Salvador, 118.95. Gente, gente do tráfego, vai chamar 12.895, até 3190, uma boa noite. O Juliette Serra está presente em voo rotatória. Está presente em rotatória, Zulu Juliette Serra. Zulu 406, livre pouso na 10, vento no 70 graus, correto nós, altímetro no 08. Livre pouso na 10, 4206 azul. Afirmo. Para ingresso na Alfa. Era 2361 no. Autorizado Alfa, Delta. E alterna 13325. 1251, qual foi a secundária? 3145. 133, decimal 25. 135 graus, senhor, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde. 3190 final da pista 10. Boa tarde, 3190, continue aproximando, trabalho de pista livre. Guarda pista livre. Azul 4206, solo 05, livre à direita, chame de solo 121, décima 1. 4206, copiou. Informação Serra, confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 2591, autorizado Vitória, nível 160, via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Coral. Responde é 5052, frequência do controle 120, decimal 80. Vitória 160, Azul 2591, aconselhamento correto, reporte pronto para acionar. Estou esperando a Delta, Pastor Numeia. Pastor Numeia, quando é a posição? Será? 1-7. Juliette Serra, toma um helicóptero na sua posição de 2 horas, 506, prosseguindo para Sierra Índia e Eco-Índia. Mantenha a separação visual e chame a Torre Salvador na frequência 118.95. Visual com... Não visual com tráfego, ciente. Vai transferir 1895, Zulu Juliette Serra, boa tarde. Sérgio Cabral, informa o Vitor 10 à sua esquerda, posição de 10 horas. Está mantendo 1.007, prosseguindo para a rotatória. Ciente, é visual com o Vitor Cabral. Torre 118, décimo 95. Juliette Serra, segue para a final da 17. Afirmo, senhor. Gente, a corte final de 3 milhas. Só para 3 milhas da 17, o Zulu Juliette Serra. Olha, pastor no meio, pode ser a da Delta. Gente, aguarde para seguir para o pátio de autoridades. Aguarde, Zero, solo 08, livre à direita, solo 121, décima 1. 201, obrigado. Pastor, um meio livre ingresso, reporte livrando parte de autoridade. Livre ingresso, reportará livrando pastor meio. Solo 3190, Lebrão. 3190, prossiga táxi Alfa até antes da Juliet. Você é livre, médico bravo, não atraso do mais para informar. Tá bom, posso. Dan 3190, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Juliette, 5, 3190, boa. Serve a viatura no pátio de autoridade, frequência livre estacionar. Frequência livre estacionar, pessoal. Na terceira milha, 3-6, Zulu de Letra. Zulu de Letra, livre pouso na 1-7, ventou no 7, 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 8. Jet, uso Logilete. 1699, litro decolar da 1-0, vento no 70 graus com meia dúzia de nós. Jet, 1699. Já tem o campo à vista, o Vitorinho e a Júlia. Vitorinho e Juliette, chamei agora para o Salvador, 11895, e tem o pouso. 1895, grato. Cardeal, boa tarde, para passar envolvido para o Vitorinho de Juliette. Boa tarde, Vitorinho de Juliette, parte vertical tem remar na final do ano 7. Rota Lemos, de olho. Já no Costa pode manter? De olho a Costa ali, mantém 1 no 0. Decolada uso no 1, controle 120 decimal 8, bom voo. Muito obrigado, boa tarde, tchau. Boa tarde, Salvador 6999, decolou, se possível, Israel ou Leda da frente. Adeus, 6999, contato radar, autorizado Leda após 2 mil pés, subiu para o nível 340. 340 Leda, obrigado. É, tudo de Juliette Serra, solo 1-2, informa o pátio. Gente, livre táxi, mais 5, frequência livre, estacionar. É Serra, agiliza backtrack. Gol no 620, autorizado, se tiver cancelamento, recorte para o táxi. Recorte para o táxi, gol no 620. Aguarde, estamos coordenando com o centro. Ok. Juliette Serra, frequência livre ao estacionar. Ligou no 645, aciona a identificação, chegada 1, vista para 4 mil pés com ajuste no 0 no 8. Senhor, livre no 7, grato. Olha, livre decolar da 1 no 0, ventou no 7, 0 graus com 7 nós. Vamos decolar, Luciano, Paulo Salvador, 6314, Oceanera, 612, é pushback acionamento. Tané 6314, aguarde para acionar. Aguardando. Joker 05, com contato do radar passando por São Conde, mantenha o nível 180, vem na proa de Bonf e chame no ideal desse lado. Ideal, deixa para 5 mil pés, o ajuste no 018, o Joker é 05. Controle, boa noite, esse é o Papa Romeu, Charlie Alfa Oscar. Papa Romeu, Charlie Alfa Oscar, contato radar de colagem, suba para nível 400, na saída da El. Mantendo perfil para 400, Papa Romeu, Charlie Alfa Oscar. Tem algum estimado para a autorização da 6314? 63, você não é 6314? 2 minutos. 2 minutos. Ataque do ano 620, a bordo 182, 2 horas e 10, São Gonçalo da Mata. Voo no 620, táxi autorizado, marcou espera pista 10, via taxiway Índia. Quando for, chame torre 1118, decimal 95, ajuste 1018. 18 via Índia, ponte espera 1895, voo no 620. Tonel 6314, após passagem do tráfego Boeing da companhia da Gol, autorizado o pushback e acionar. Após passagem da Gol, autorizado chamar a taxa do 6314. Torre Salvador, Gono 620, espera pronto. Gono 620 ainda, que mantém 10. Ali mantém 10, Gono 620. Minha descendo para 150. Depois ele vai estacionar, tem um bom dia. Zero, linha decola dando 0, vento no 70 graus com 7 nós. Ali decola no 0, bola 620. Tá, 3290, chama identificação, chegada a Mari, desça para o nível 070. Controle de polícia 3594, viva autorizado. 3894, descida para o nível 060. 060 projetado. 6999, chama agora o Centro Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. Confere na Recife. 4, táxi autorizado. Para o ponto de espera pista 10, via taxiway Índia. Quando o ponto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Com 618, via Índia, ponto de espera chama torre 1895. Obrigado, senhor. Boa noite, até a próxima. Número 645, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 210, seu limite é o localizador. Proa 210, limite lógico. 3894, número 2 na aproximação, reduza para 250 nós. 250 nós para 3894. São Romeu Tiali, Alfa Oscar, Chimedora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251-13325, Papa Romeu, Tiago Alfa Oscar. Autoligou, 62. Sim, para o controle? Voo 620, decolado. 620, contato radar, saída pouca, suba para o nível 370. 37, possibilidade de voar, Aracaju? Somente Jamon. Jamon, obrigado. Salvador, desculpa, voo no ano 66, azul 190, 170. Sou Salvador, azul 2591, PUB 51, autonomia 4 horas e 20, alternando Porto Seguro para o site. Azul 2591, táxi autorizado, pátio 3, pátio 1, até... Até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1018. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 2295, boa tarde. Turno 645 autorizado, descida para 2 mil pés, o azul chama 018, aguarde vetor final para o localizador. Ok, se tiver com a pendona aí, já tem a... Quando possível, Romeu Fox 018, ok? Charlie. 3894, desça para 3 mil pés, o ajuste no 018. 3 mil pés, está 30-3894, confirmo sem restrições? Sem restrições de altitude, porém indicada de 250. 3250, mantendo a restrição de altitude, está 3294. 3290. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. 4098-3290. Boa, aciona a identificação, chegada a Bonf. Desça para o nível 080, redução de velocidade para 250 nós. Ou 1166, desça e mantenha o nível 050. 050, Gondô, 1166. Sorri, salve, boa tarde, 2591, no visual com a Avianca. Está ingressado e decolado, agora vamos para a próxima. Gente, rapaz, início de corrida do Oxanel era frente ali, mantendo 0. Pode ali, mantenha 2591. Salvador, boa noite, Oxenera 6210, descer para 150, mas 6210, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Mari 060, sente, eu aqui, 3894, complete a redução para 2109. 2109 para 3894. 1620, ainda mantém a Cruz de Jama e chame Recife, frequência 12545, alternado 126.85. 2545, 2085, vai lá. Pode vai em Índia Serra, Índia Serra, gol no 645, informe estabilizado. Índia Serra, repatriei. Autorizado, feedback acionamento, reporte para o táxi. Chamará o táxi, 6355, grato. 314, decolado aos 25, chame controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Estarei estabilizado, estou 3894. Controle Salvador, boa noite, o Xanar 6314, perfil da Momo, cruza 1700. Xanar 6314, boa, contato radar, saída Momo, suba para o nível 340. 340, o Xanar 6314, quando possível, solicita para hoje Benin. Somente voe Cogbo, o Xanar 6314. Cogbo na Pro, 6314, obrigado. Toker 05, desce para 3.000 pés, o ajuste no 018. Para 3290, desça para 2.000 pés, vai seguir esse tráfego da companhia 12 milhas na sua frente, o ajuste no 018. 2.000 no 08, 2.000 no tráfego, 3.290. Vai estabilizar a visão, 645. 645, completa a final e chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 95, é. Tony Salvador, bom dia, boa tarde, 2591, passando 1100 na Coral. 2591, boa, contato radar, voe direto Coral, suba para o nível 1160. Direto Coral, 60, 2591. Entrou no 08. Nervoso, né, batendo. Xanar 6143, desça para o nível 050, complete a redução para 2309. 050, reduzindo 230, 6143. Tenha 3.000 pés de jogo, 305. Joker 05, quanto bom, tá preso. Joker 05. Para o táxi, o Xanar 63, meu bem, 106, com 4 horas e 30 de autonomia, alterna o galeão. Autorizado para o ponto de espera pista no 0 via taxiway em Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1018. 18, táxi autorizado via Índia, ponto de espera 295, chamará 63. Salve Salvador, 1869, boa tarde, formação Santos, autorização Brasil. 1869, Tango confere, vai de cópia. Guardando, confirma a saída. O 1869, previsto árvore elétrica. Obrigado. Sinal Xamia 2, Salvador, 118.95. 18.95, obrigado, 118.94. O 1166, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo o gol, 1166, 189. Xamia 6210, desça para o nível 050, velocidade 2109. 050, 2109. Direita, chame solo 1-2, 1-1. Direita, 2-1-1, 645. Tripulação, pouso autorizado. Ok. Obrigado. Cabina ok, comandante. Para o portão 02. Alfa, gerente, sabe daí. Gol 1869, pronto, copia. Pronto. Gol 1869, autorizado, Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, após conforme rota, decola da pista 10, com primeira curva, à direita, saída Arbor, transição é Lefa, transponder 5061, frequência do controle 120.80. 360 autorizado, rota do plano, árvore Elefa, 5061, 120, decimal 8, posição 8. Tarde estabilizado, LS da 10. Tarde 3894, livre posição 10, vento 170 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1018. 1018 autorizado pouso na pista 10, 3894. Na 61.3, deixa até 4 mil pés o ajuste no 019. 4.019. Na 62.10, deixa para 3 mil pés o ajuste no 019, reduz a velocidade para 1809. 6210, 3.019, 190. Estabilizar o 3290. 3290, completa final, Xamia 2, Salvador, 118.95. 2.95, grato. Gol no 645, está confirmando, está indo para o 02. Tem gol no 645, posição 02. Obrigado. Tem ainda 3 mil pés e a presente pro, não há tráfego à sua frente para informar. Ciente, a próxima aeronave sequenciante já está próxima ao externo, mas faremos o possível. Por enquanto, estimado de 2 minutos. Na 6290, desça para 2 mil pés, autorizada final do ILS, tráfego à sua frente 8 milhas, é um Boeing 737-800. Ah, obrigado. 2 mil, autorizado ILS, cliente, 6290. Na 6143, estação de retorno para sequenciamento, mantenha a presença proa seu limite ao localizador e mantenha ainda 4 mil pés. 6400, mantendo proa pelo localizador, 6143. Salvador, boa noite, São 3894, segura a foto. São 3894, tanque via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, para o 7, São 3894. O, radial 270. Chega a 190, a gente está com o Salvador, 270. exceção, limite é radial 260, Joker 05. Radial 260, muito bem. Controle de Salvador, Guardião 05. Quem escuta, Guardião 05? Guardião 05, decolou do hospital de Suburbio, Pintana, Salvador. Guardião 05, suba para 510, informe na rotatória, o ajuste no 019. Mantenha a rotatória, ajuste 1019 e 05. Cena 6143, ainda mantendo o próximo vetor, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 019. 6355. Desculpa aí, só por mera curiosidade, precisava de esperar a próxima aeronave voltar para responder até o pessoal para poder falar. 6355, assim que a aeronave passa o marcador externo, por instruções, é proibido alinhar e decolar uma aeronave. Então solicito que o senhor mantenha a posição e aguarde. Vou manter a posição e vou aguardar. Muito obrigado pela explicação, senhor Neto. 3290, no solo aos 35, livra à direita, no 211. 211, prossiga, guardião. 02 Japão, para o senhor está com seu taxi até Oscar, aguardando para prosseguir, guardião 06. Aí, Salvador, boa noite, Gonono 66. Gonono 66, muito boa noite. Tem livre pouso pista no 0, vento no 70 graus com 5 nós. Livre pouso no 0, Gonono 66. Oi, Guardião 05. Cena 6210, completa final do procedimento, chame a torre Salvador 118 decimal 95. 118 95 62 00, obrigado. Oi, Guardião 05. Guardião 05, chame a torre Salvador 118 decimal 95. Nossa. Ok, grato, Guardião. Colégio, devido a aeronave em aproximação na 1-0. Oi, é o Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Guardião 05 na, no través da rotatória, em visual com o campo. Confirma intenções? A intenção parte do Graé. É presente, prossegue direto, Graé, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, 05, graças. Sumilha. Entrada e prepara 2 no 4, 3, 0, 5. Cena 1.3, a 1 milha para a duna, completa final e chame a torre Salvador 118 decimal 95. 1895, 6143. 2 graus com 629. Salvador 6210 na escuta, baixado e checado. 6210, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Informa um helicóptero, um Alfa Sierra 55, decolando da 17 com Pro Azul, é um helicóptero da Polícia Militar. E tem um tráfego adicional, um Alfa Sierra 50, vai ser para pouso pairado no pátio à sua esquerda, sem interferir com a sua aproximação. Continue aguardando pista livre. Copiado, obrigado, 62. Boa noite, Ana. 2, 5, 9, 1. Brasil 4206, correto, portão 3, chame pronto para acionamento. Solo, Salvador, boa noite, Gonono 66. Gonono 66. Bruno 66, ataque via Alfa Juliette, portão 10. Boa tarde, decolher aqui da Eco, no Bruno, para a China. Guardião 06, mantenha 500 pés no litoral, ajuste no 019, informe nacional para o pouso. Obrigado. Boca 05, completa o final do ILS X-Ray, chame a torre Salvador 11895 e tem bom pouso. Boca 05, na torre 11893, aguardando. Guardião 05 no solo controlado agora aos 3, 9, até a próxima. Salvador ao Jockey 05 no local de aproximação. Jockey 05 continua em aproximação, é o número 3 para pouso. Sim. Guardião 05. Então 62. Então 62, Gonor 66. Qual é a distância do seu destino, Guardião, que o senhor tá regressou? Anterior a esse, você sabe informar? 1-2-4-3, tem livre pouso no 0, vento no 7, 0 graus com 7 nós. Livre pouso, 1-4-3. Estimativo, muito obrigado pela informação. Pode ir para a sequência. Estacionamento Gol no 869, posição 8. Gol no 869, posição 08, autorizado, sanitário. Autorizado, reportagem. Sal Salvador, boa tarde. O Chanel 62, 10, pela Alfa. Chanel 6210, táxi via Alfa, reporte antes da sua Juliette para ingresso. Vou positivo, Alfa antes da Dio 17. Autorizado. A Lima tem, né? 3. Jockey 05, continua em aproximação, informa o Airbus 318 alinhando para decolagem. Jockey 05, então está na aproximação final do voo da patrulha. Grip checado. Azul 2712, informação em curso Tango, aguarde cópia, prepara a saída ponte. Ponte possível, nível 170. Sente, aguarde coordenação 17. É 355, tem livre decolagem da 10, 107, 0 graus com 6219. Decolagem, minha vez. Chanel 6210, Juliette, portão 04. O positivo, tem que ir para ingresso via Juliette, portão 04, 6210. Solo, Chanel 143. Chanel 6143, táxi via Alfa, mantenha a posição antes do ataque 3, Juliette. Faça livre, Guardião 06. Azul 2591 está 9 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus na frequência 1201. Azul 2591, Ilhéus, 1185 a bordo, 1315, confirme. Pode, por favor. 5 livre, por favor. Oceania 6355, decolou 44, controle 120, decimal 8, por favor. 1208, 6355, graças, boa noite. Controle de salvador, boa noite, Oceania 6355, decolou, cruza 1000 pés para o 3650, perfil da EL, Leda Motiva. Oceania 6355. Oceania 6355, contato radar decolagem, subou para o nível 3600, autorizado Leda, presente. 3600, boa Leda, 6355, grato. 69, observa a nave da Venta, partindo do portão 04. Certo, 8-69. Oceania 6143, deu passagem da nave da Gol à frente, após o ingresso de Juliette, portão 09. Gente, após o ingresso de Juliette, 09, 6-143. Autorizado para Serra Bravo Alfa Romeo, nível 170, via Golf 677. Perfil de saída Conde, a decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 170 para Aracaju, Golf 177, agora décima esquerda, aqui da Conde, transponder 0263-208, vai chamar para o prospecto 272. Sim, azul 2712. Fala, Salvador, boa tarde. Azul no meia, poderia confirmar, seria o Força Aérea 5955? Gente, 23 no meio, prossiga. Gente, pastora no meio, aguarde com a pena um pouco o plano e deixe checar para falar isso. Gente, pastora no meio. Chama na frequência 1208. Padrão 06, prossiga. Guardião 06, o ajuste em Salvador 1099. Informo que seu rádio está com a transmissão com forte ato. 208. Tem a frequência livre para a coordenação, não há tráfego para informar a Guardião 06, chame para regresso. Quatro. 01-02, acione a identificação, voe direto Bonf para chegar a Bonf e chame a ideal descida. O ajuste 0019. Controle voa, voa no 869. Controle voa, voa no 869. Então, se for para o nível 360, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, 360. 02, no ideal, desça para 4000. Fuso 4206, livre acionar, reporte plano para o táxi. Salvador Oxalé 6355, pode chamar o centro? Centro Recife, Oxalé 6355, frequência 12251 e alternado 13325. 251-3325, obrigado, boa noite. O 2712, livre de acionar, reporte para o táxi. Acho que vai para o táxi, 2712. Estou no meio, entramos em contato com a sala IES, a gente está verificando o plano. Aguarde para a cópia, o pastor no meio. Para o táxi, o azul 4206 está com 121-121 na borda, autonomia 4 horas, alternando Maceió para o táxi. 4206, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão no zero, via Taxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 099. Estimativa, no estado de 19, livre. Táxi via Índia, 1895. Hotel Gilete Serra, Paulo Salvador, prossiga. Papão do Hotel Gilete Serra, confirma o horário do plano. Alternado 1288. 260288, boa. Tá, aguarde e checar junto à sala S, Papão do Hotel Gilete Serra. Para o táxi, azul 2712, está com 72 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 2 horas e 30 minutos. Azul 27-12, autorizado táxi para o ponto de espera pistão no zero, via táxi foi Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 099. 19, via Índia, ponto de espera 895-7-12. Faz todo no meio, pronto para a cópia? Pastor, o nome autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Golf 677, nível 090. Perfil de saída Conde, curva à esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 0260, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Pastor, no meio cotejamento correto, reporte quando pronto para o táxi. Confirme o POB? 0505. 0505 no POB, táxi autorizado até a interseção. Na interseção, mantenha a posição e chame torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Salvador, boa, 4206, no ponto espera da 10. 4206, linha decola no 0, ventando 60 graus com 5 nós. A linha e decola da 10, 4206 azul. 7, em coordenação com a torre 118, decimal 95. Controle em 120, decimal 8. Transponder 0125. Romeu, Tauchilete, sem acotejamento correto, para acionamento táxi, torre transfere 118, decimal 95, ajuste no 019. Tauchilete, Serra, prossiga. Acionamento a critério, chame táxi. Coisa boa noite, pastor. Uno meia. Mantenha a interseção e aguarde o número 3 para decolagem do aeródromo. Aguarde, número 3, obrigado. Ponte para dar um 0 pronto, 27 no 2. 27 no 2, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 27 no 2. Decolou 58, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Controle Salvador, boa noite. 4206, decolado na sua escuta. Azul 4206, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 350, via saída PUC após 2000, voo Jamo. Cliente, 350 via PUC após 2000 direto ao chão. Muito obrigado, 423. Jota da meia, prossiga. Liga 5. Jota da meia, confirme sua precedência. Thank you. decolagem dando 0, vento no meio, 0 graus, com 9 graus. Decolagem dando 0, 27, 1, 2. Da posse, fora de Itapuã, agora de 1,06. Toma meia ali e mantém pista no zero. Toma meia, confirma a garrafa de três, tá? Afirmativo, tu vai ingressar da pista alinhada na cabeceira, reporta quando pronto. Ok, alinha e reporta quando pronto. 7, 1, 2, decolou 00. Controle, correção, 27 no 2. Decolou 00, controle no 20, decimal 8. 208, grato. Controle, boa noite, azul 2. 2712, transfere na sua escuta. 27 no 2, contato com a decolagem, se mantém nível de voo no 70 via saída Conte. Podemos voar direto Conte, senhora, está presente? Faz 2000 autorizado direto Conte, direto 27 no 2. Faz 2000 direto Conte, 27 no 2. Meia livre de decolagem 1-0, vento 1-5, 0 graus, 8-9. Estou na alinhar e decolar 1-7, vento 1-5, 0 graus, com 8-9. Informação Tango com série, aguarde cópia, saída da Eule da Mótica.